para os guerreiros, um brinde Tintim só para os parceiros, um brinde Tintim pra todo aquele que é crente, um brinde saúde em memória à nossa gente, um brinde Tintim só para os guerreiros, um brinde Tintim só para os parceiros, um brinde Tintim pra todo aquele que é crente, um brinde saúde em memória à nossa gente, Tintim, um brinde tá firmeza então guerreiro, Tintim, um brinde glória a Deus pros meus parceiros, um brinde sangue bom pela nossa aliança, um salve pro mano que faz a obra e não se cansa, a fé, irmão é o que muda a vida da gente, eu boto fé no mano que bate no peito e fala que é crente, aleluia, sou seguidor daquele que morreu na cruz, aleluia, sou seguidor do homem chamado Jesus, quem diria que o nada que um dia seria alguém patifaria, pra subir eu não preciso pisar em ninguém, seja guerreiro, corra pelo seu, quem busca alcança e parceiro, só sobe no pódio, quem não perde a esperança, fica firme, luta porque o bem vence o mal, não desiste e segue com Jesus até o final, perdedor é aquele que retrocede, olha pra trás, vencedor, sou eu que tô com Deus, não vou perder jamais, um brinde Tintim só para os guerreiros, um brinde Tintim só para os parceiros, um brinde Tintim pra todo aquele que é crente, um brinde saúde em memória à nossa gente, um brinde Tintim só para os guerreiros, um brinde Tintim só para os parceiros, um brinde Tintim pra todo aquele que é crente, um brinde saúde em memória à nossa gente, um brinde irmão, pra mim e pra você, nossa corrente é forte, ela vai prevalecer, só guerreiro ponta firme preparado pro combate, aí parceiro Black Sea, voz ativa na verdade, levanta a cabeça, quem tava prostrado, derrota não existe pra quem tem Deus do seu lado, fracasso desconheço essa palavra, sou vencedor, vitória eu conquisto a honra e glória do Senhor, amor é o que rompe as barreiras e vence tudo, ódio, sentimento, pobre, torpe e imundo, caráter poucos tem, não sou demagogo, sou realista, respeito não se ganha, não se compra, se conquista, orgulho de ser cristão, orgulho de ser quente, vergonha do mano que nega a fé, é deprimente, me rotule, fanático, me chame do que quiser, um brinde Tintim pra quem não perdeu a fé, um brinde Tintim só para os guerreiros, um brinde Tintim só para os parceiros, um brinde Tintim pra todo aquele que é crente, um brinde saúde em memória à nossa gente, um brinde Tintim só para os guerreiros, um brinde Tintim só para os parceiros, um brinde Tintim pra todo aquele que é crente, um brinde saúde em memória à nossa gente. É nós, firme e consciente, sumimos Tintim pra nossa gente, guerreiros, parceiros, um brinde pra todos verdadeiros, junto no corte da espada, atento no ouvir a caminhada, me lembro dos bicos desatento no caminho da aldeia de Emaús, mas tá valendo no partir do pão, quando identifica quem tá do lado é Jesus, no elo da aliança, injetando coragem e esperança, tantas derrotas que viraram degraus em minhas vitórias, eu dou um jus para o povo que anseia por justiça, eu dou um jus por maior que seja a luta, que vai incentiva e não desacredita, mas aí, quando Zé Polvin pensou que era o fim, um brinde pra mim, Blue Black e também para o Chiquinho, eu tô velhaco, ariscão aquele que pensa que me ganha pelo grito, firma até o osso, soldado da fé, reforçado no retorno de G.O. pro mundão, só os loucos, loucos na função descabelado, sei lá, mas loucos, loucos pra aprontar, mas aí, guerreiro, no corre, tamo juntos, parceiros, um brinde pra ti, um brinde pra mim, sumeu, é nós até o fim. Um brinde Tintim só para os guerreiros, um brinde Tintim só para os parceiros, um brinde Tintim pra todo aquele que é crente, um brinde saúde em memória à nossa gente, um brinde Tintim só para os guerreiros, um brinde Tintim só para os parceiros, um brinde Tintim pra todo aquele que é crente, um brinde saúde em memória à nossa gente.